A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, a rubrica que lhe traz os sucessos das décadas de 70, 80 e 90 em versões assim comerciais, tal qual você se lembra. Por exemplo, nos anos 70, La Bionda, One For You, One For Me. No final das contas, deve ter ficado assim mais ou menos 50-50, tudo bem repartido. Depois fazemos uma incursão no ano de 88 para ouvir Brother Beyond, que na altura fizeram um baita sucesso, como dizem os brasileiros, com este The Harder I Tried. E finalmente, em 94, Right Beside You, de Sophie B. Hopkins. E é mesmo assim do seu lado que vamos fazer esta jukebox de hoje. Espero que goste de recordar estas melodias. Jukebox. You run around. The more that I see you, the more you just. Digibox.